que eu vim fazer? Dos meus planos, dos corre, qual é do meu rolê? Porque eu sou do meu carango, é melhor do que cê tem. Os bico não se aguenta, ó, e quer ter também. Fião, cê vale o carro e a roupa que cê veste aí. Goma bem louca ali, se pá no Morumbi, Alphaville, América City, tudo importa. Tem que ser malandro até umas horas, prosperidade é a chave, no norte nós estoura. Se quer entrar no ritmo, mas se for ilícito, tem que ter o dom pra querer tudo no mínimo. Eu fiz a faculdade, pá, me formei no Canadá, não consigo me igualar. Nada disso, licença aqui, chefão. Deixa eu te falar, um minuto de atenção. Vagabundo é vagabundo, vejo vários colar junto. Mas tem que ter a moral de chamar a atenção do mundo. Na porta da facu, o boizão veio falar. Artigo muito louco, onde tem pra eu comprar? Não jogo pra perder. Escuta a faixa 3, depois fala que se abala, que se amarra, que o bagulho é só pros malas. Desse jeito fica fácil descolar. Nome chique, quer sacar, quer me enquadrar. Pique, tropa de elite, menininha. Pique, patricinha de novela. No rolê quer se envolver, mas não vai ter, que é moguela. Logo a filhinha ali do doutor, a boca até salivou, mas nessa aí eu não vou. Sou cabreiro, Popeye, braço gordo é Matheus, sei, mas o que é que eu faço? A língua é treta, tio, tá cortando mais que o aço. O que que esses neguinhos tem que nós não pode ter? Será cor, será o que? Esquema é pegar uma colê, plantação de arruda no quintal, meu patuá. Família lá da lado é nós que tá. No bar é quente, louco é a gente que tamo de linha de frente. Os bico disfarçadamente só caçando o que comentar. Jogando quem não quer ganhar, as doletas, preta quem não quer ganhar. Correndo pelo certo, prosperidade quero por aqui, aqui. Sonha e sorri, céu azul, muito amor. Tô procurando a paz, vamos lá, vem com nós. Não vai ficar pra trás, capaz meu rapaz, cê é, acredite. Nossa cara fazer parte da elite. Brindar com a rapa, choro me ataca. Não tô podendo ver os meninos no veneno. Sal de fruta, eno, pusta manduá. Manduá. Não vai me tirar, um pra lá, dois pra cá. O gueto se move, não pode fraquejar. Nota 10, não a 9. Quero todo mundo só de onda. Os playboy, cara de songamonga. Não jogo pra perder. Não jogo pra perder.